Terra 321, confirmando o horário do plano, que agora está aí 18h41, Zulu. Afirma. Zulu 4065, LR, mantém, prepare-se quando autorizar. Tráfico a 1,5 milha de distância, ok? Anima. Boa tarde, Vera 6, Essa pode ser voltar para o Gola 3936. 07, atuante. Seu nome é 3 no 4, 2-1, direito, agilizando na medida do possível, 2-9. Virando à direita, 1219, o Xanete 314. Ibrahim, 5 segundos. Entra. 5627, antes da Tango, pátio 3. Solicita coordenar 150, Aracaju. 5627, em Aracaju. Só um minuto para autodireção, subida inicialmente a PUCA. Gente, inicial PUCA, guardando. Serra, serra, visão para o local de pouso, 1 minuto para pouso. Frequência livre, Yankee, Serra, Serra. Mandeiro, Serra. Pista 10, aguarde a autorização para o pouso. Pista está seca, 110 graus, 10 nós, 1014 altimetros. Pista 10. Autorização. Tenho 4,000 feet, Canute 1014. Não, 4,000 feet, Canute 1014, Canute 1. Azul 4462, desça para 2010, QNH 1014, autorizado sinal de lança para estabilizado. Ok, 2000, 1014, a FRU é a 055 ainda por mais 10 milhas após voa Duna. Certo. 19, boa tarde. Boa. 1807, pista 10, pouso autorizado, vento 1110 graus, com 10 nós, 1014 altimetros. Fugiu Juliette, posição 5, boa tarde, Xané, vem 3 no 4. Número 4 na aproximação. Reduzindo para 210, 154 lateral. Pátio, do grande pátio para o hangar da Bahia 0-0, Bael, pista 3. Azul 4065, contato radar, se der no vídeo 300, sai da Bael 300, Bael. Se o táxi finalizar, o senhor pode iniciar o táxi. Pátio 3, reporta Lima. Reportarei da Lima. É 2 para 2, 0-0, 4-4-2. Solo 24 direito, 1219. Magnética 100 de Sintra. 020, a magnética 100 de Sintra é o limite. Portugal 021, send to 2000 feet, Canute 1015, clear the left final report studies. And 2000 feet, Canute 1015, go file, clear file left, we'll call you and establish at Portugal 021. Controle Salvador 032, número 7, informação, tango. 132, mais 7, desça para o nível de voo 060, chegada bom. 060, bom, 3217. Controle do copo do papapá, não escuta. Trip 5491, operação para sequenciamento, curva esquerda para o 090, seu limite a magnética 150 de tempo. Ok, esquerda 790, magnético 150 de onde, por gentileza? De Simbra. Mesmo 150 de Simbra. Azul 4462, desça para 3000 pés, que é legal 1014. 3014, está livre interceptar o localizador? Negativo. Goma 396, desce para 4000 pés, que é legal 1015. 050, nessa pro interceptar o localizador. Confirme. Algum 396, solicita está presente, voa pro 050 e nessa pro interceptar o localizador, que é uma informação sobre etapa. Sim, autorizado para o 050. Autorizado 050, né, interceptar o no 396. Surveillance maintain, Twitch. Não, a Telecruz não ia buscar um telefone. Goma 396, reduza para 200 mais. Reduzindo 200, gol no 396. Problema nosso com meu, mais um minuto pro farol de Itapuã. Chame todos no momento do sinal 6. Tudo no meio do sinal 6, trata. Ingressa mesmo, portão 12, remota do principal, 1807. Remota 12, gol 1807. Vamos, Papai Romeu, Alfa X-Wing, na escuta. Esquerda, visa 35. Ou quer prosseguir pela direita? Se o senhor autorizar a cabeceira 35, já está muito bom. Como não? Autorizado, pista 35, pela esquerda, da presente, ou a critério do comandante. Chame na final checado o treino da máquina. Chamar na final checado, o general Alfa Romeu, já. A 2 para o curso do localizador, curva direita, proa 1-2-0. Direita 1-2-0, azul 4462. Passado 0 para o 060, gol no 396. Goma 396, reduza para 190 mais. Reduzindo 190, gol no 390. 390. Mantém 6000? Confirme. Vai de 6000, gol no 390. Desça para 3000 pés, que é legal no 015. 015, descendo 3000, gol no 390. Azul 4462, desça para 2000 pés, autorizado interceptar nessa pro, reporte estabilizado. 2000, livre interceptar, chamará no ILS. Tipo, tango, tango, isso foi. Da livre cruzamento até a Baeté. Lima aqui do Lula. Bom descanso aí, final de semana. Repetindo 4 mais 1, reduza para 1,90 mais 0 mais, desce para 4.000 pés, que é legal no 015. Afirma, interseção com a papa autorizado pouso, novembro Romeu, o vento é de 1, 1-0, 110 com 10. Grato, novembro Romeu, travado, checar travado. Portugal, direto 1, cumprido salva, contato para a frequência de 1,8, decimal 6. Tudo seguindo, franco de circuito. Obrigado. Autorizado a interceptar o pensador no 396? Negativo. Mantém a proa ainda? Mantém, informo trato nessa posição de 12 horas a 7 milhas do F190, cruzando 2 mil pés para o final. Gente, então o 396 está sob preparação. O controle, boa tarde, web 529, destino 180, formação Tango. Confirme, chamou o controle. Confirmo, senhora, o objeto 5729, formação Tango, descendo 80 na ponte. Objeto 5729, desce para o minuto voo 070, chegada ponte. 070 ponte, 5729. Goma 396, o senhor irá ultrapassar o localizador. Tava João, ou sempre o resto, lembra? 3217, desviou à direita. Não possui. Já que o meu centro também, que você está repetitivo. Mas ainda não possui o plano, não. Só estou guardando a liberação do centro, ok? A princípio, como repetitivo, é o 320 na torcida da Rubola Lessa. O 6320. Tá sim, te aguardando então o plano, acho que não é 6320. On the runway 17 on the ground. It is 110 degrees, 20 knots, clear to land runway 10. There is a helicopter on the ground on runway 17, ok? Ok, copy, FCAL 021, muito obrigado. FCAL 021, we are on short final with landing gear down and locked. Ok, so clear to land, wind is 110 degrees, 12 knots. Let's land, FCAL 021. Foi feita uma classificação, por qual horário? Disparador de metais, autorizado sinal leste, parte estabilizada. Direita 1 no 0, 202 mil, gol 1 396. Certo, aliás, foi feito aí, 4805, confere? Leste, já tá parado. Bom, da torre, em 118.6, o paracionamento aqui da colagem, o Romeu Golfo. Acima 0127, leste em Japatá, mantém as condições visuais, 1500 pés, que é negama 014. Acima 0127. Sim, mantém 047, Felipe, 54 avião não. 5495 Azul 4462, Simbra. 4462, completo sinal de semento hoje, no momento do sinal 6. 18.6, obrigado. 3541, revista para velocidade de aproximação. 200 para velocidade de aproximação. Cruzou 200 ou 4465? 206. É 4462. 4462, continua, guarde pista no zero livre, avistado, checa o trem. Machado, checado. Airport call 021, on the ground at 34, call ground 11 decimal 9. 11 decimal 9, airport call 021, obrigado, bom dia. Yes. 4.005, 3.005, 5, autorização, barulho. 4.0, só um minuto, 3.055. Obrigado, muito boa tarde, airport call 021. Portugal 021, good afternoon, Texan, in Alpha Juliet, continue gate 11. Taxi by Alpha Juliet, to gate 11, at Portugal 021, again. E 3000, Tomatela 145, 3454 avião. Espera 2000, autorizado sinal LS, a parte estabilizada, 3549 avião. 3000, autorizado LS. Estabilizado, bom, 396. Dona 396, completo sinal, semitor, rio, no momento do sinal 6. 286, 396. E boa tarde, bom, 396, tá na final da 10, baixar travado. Gente, Golo 396, tráfego avistado, baixado travado, número 0 por tráfego precede em BR da Azul, com a sinal aproximada de 1 milha. Continue com a liberação. Gente, Golo 396. Subida da EOLE da IUTS, ao intercepto aerovia, com curva pela direita da 10. 5561 no código transponder, controle opera 120, 7.8. 7, autorizado Guarulhos, nível 340, via Oakland Whisky 44, saída da El, lenta, voa direto pro Mild, após a colagem com o direito, transponder 5561 e o controle 1208. Correto, chame quando no portão nosso controle. 7. Tirar o 021. 021, go. Stand by, stand by, qual code, please? Gol no 649, boa tarde. 649, só um minuto. Isso, tudo mais, correção, Noroeste, Salvador. Noroeste, Salvador, onde é que eu ligo ou quer que eu desligue? Salvador, 6327, contato, solicita o 220 Ideus. Gente, número 2 agora, porta de direção, 6327, tá de 0, só um minuto. Tá bom. Lock 3217. Tá bom. Gente, o trip 5491 continua a aproximação, número 2 tranquilo, é taxa externa baixar travado. 5491 trip. 491. Algum no 396, checa o trem, pista no 0, pouso autorizado. 100 graus, 12 nós, altitude no 0 no 5. Autorizado, pouso no 0, no 0 no 5, gol no 396. Decolando a veste com a direita, descida coral. Está acionado o código 0273 e o controle opera 120.8. Nível 080, curva direita, transponder 0273. Saída coral, alfa alfa e 3. Controle opera em 120.8, pátio 3, chame livre para acionar. Pronto para acionar. Autorizado, sem para o táxi, alfa alfa X-ray. Reportará para o táxi, alfa alfa X-ray. Brasil 4462, livrou na Foxtrot, táxi de alfa. Bem-vindo, prossiga alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3, 4462, obrigado. Então, já teria o plano do 6321, mandar o janela? Afirmativo, já vou pagar o 6321 no transponder ao 5004, só mais um minuto. Gente, ao lado, obrigado. 3567, parte 3, para puxa, acionamento. 35627, parte 3, só um minuto. Aguardando. O meu gol autorizado, ingresso, pistola 7, parte pronta. Vento 110 graus, 11 nós. Cópia. 321, prossiga. Brasília 320, rota para o Zulano 7, decola no 0, curva direita, subida aeroporto. Elefa, aonde a setor ouvir, sai conforme após. 5004, código transponder, controle opera 120.8. Sim, o chinelo 321, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulo 17, decola no 0, curva direita, aeroporto Elefa, e após conforme a rota pode voo. Transponder 5004, 208, Oceaner 6321, está na remota. É, sempre quando fala para o puxo, será? Será. 5627, pátio 3, está livre acionamento, puxa no táxi. Pressionar, chamar para o táxi, 6227. Solo Gol, 396, livrou, não sei se tudo. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, Gol, 396. Salvador Gol, 649, autorização ideal, 220. 220, vou coordenar com o 220, mas inicialmente aprovado. Ilhéus, decolando a 10, curva direita, perfil da EL, lei da posta de Ilhéus. 5532, o transponder, controle 120.8. Cheque, três pousos, agora de pista livre. Da EL, Leda, 5532, 19843. Nativo, 110.8, controle. E chame quando for no 2 para o pressionar. Só confirma o transponder, 5532. 5532, 1.9 aprovado, Xano Taxi. Autorizado 315. Papa Romeo Alfa Alfa Echo, pronto para o táxi? Quem que chamou? Alfa Alfa Echo. Quem mata com o táxi? O Alfa Alfa Echo aí? Afirmativa. E, observando o ATR da Trip, aí no pátio 3, iniciando o pushback, o senhor de condução de passagem está guardando o tráfego, o Alfa Alfa Echo aí? Afirmativa, Alfa Alfa Echo. Prosseguir a retaguarda do trip após via Kilo, Alfa e reportando a Juliette para continuar com o táxi. Alfa, Alfa, X-Way. Confirme PLB. E o Alfa e Juliette após a retaguarda da trip. PLB, Alfa, Alfa, X-Way. Dois a bordo, X-Way. A intenção é decolar da cabeceira mesmo, né? Não decola da intenção da Delta, não. Confirme. Decola. Então, pode prosseguir via Kilo, Alfa, cruza Alfa, até a interseção da Taxiway Delta. No ponto de espera da Taxiway Delta, vai chamar a torre em 198.000, ajuste 10, no contra o bombo. Grata, X-Ray. 396 para Juliette. 396, Juliette, 62, portão. 62, obrigado. Uma aeronavegação passou o marca 2 terno, aguarde os instantes para decolagem. Paulo Salvador, o trip 5491 está livrando. 5491, sim, do tráfego, prossiga via Alfa, Juliette, reporte antes de... Correção, desconfere. Vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3, observando o tráfego da companhia na saída do Pátio 3. O geral, trip 5491. Alfa, Kilo, Pátio 3, visual com o tráfego da companhia. Xanay, Metro 327, confirmando então o nível parilhéus, por favor. 220. 220, Ilhéus, aprovado, decolando a 190, curva direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Ilhéus, 5546, transponder, controle 120.8. Ilhéus autorizado, 220. Decola 10, curva da direita, da Euleda, Eleda e Léo, 5546, transponder, 128, é o 6327, é o chanel. É o quanto para o posicionamento, na pole position. Ah, ok. Trip 5627 com 3 e 72 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando o Recife para táxi. Gente, 03:30, Recife, só não copiou o PB. 72. 72, copiado, provado via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera torre no 8.6, ajustado no 0, no 4, bovô. Principal Índia Alfa, 18.6, no 0, no 4, 5.627. Salvador, Xuné, 61.4, 6.321, corrigindo, puxa back acionamento na 13. Xuné, 3.21, torcido, tráfego tem um R2. Já vai iniciar o táxi, após o tráfego está livre, pushback acionamento e chame para o táxi 6321. Ok, após o remédio da TAM, autorizado, pushback acionamento e chame para o táxi 6321. Romeo Alfa Alfa X-Ray autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter Alfa Alfa X-Ray, pista 1 no zero. Então 3217 no solo as 45, livre pela direita no solo 1219. Direita 219. Para o táxi com 153 a bordo, Galeão 3:55. 30 Galeão, qual o PB? O PB é 153. 4, repassando através de Paris. Deixa eu transpouso. Prazer aguardando, o trem já está baixado travado. Papai Romeu Alfa, Fox Way, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. X-Ray, iniciando. Papai Vivo Golfo, decolado 245, chame controle, frequência 1208. Reporte da Juliette. Alfa reporta. Sete, táxi lento. Antes da Juliette, estou com tráfego do Oxenac, que está já iniciando o pushback na posição remota. O seu portão previsto é 2, vai aguardar o tráfego da Avianca, que está no push, ok? Prossiga, Romeu, Romeu Golf. 240. Fox Radio, com a 246, no controle 1208. 208, controle Alfa, Alfa X-Ray. Negativo. Controle Romeu, Romeu, Romeu, Golfo. Pouso autorizado no 0, 5729. Acionar, 5446, Romeu, Golfo. Quanto, Salvador? 100. Aguarde. Sem movimento, 2 nossa? 1-1-0 graus, 1-1-9. 110 com 11, obrigado. 7-6, contato Radar, longo de voo 080, saída Coral, da presente foi Coral. 080, Coral. Romeu, Romeu Golf, suba para o nível de voo 240, saída Arbor. 240 na saída Arbor, Romeu Golf. Quatro mapas de estacionamento, posição 2. Posição 649, aguarde. Mantendo posição, 02. Agora eu só não entendi o que eu ia, podia repetir? Ou quais são? É, alternado? Fiz pela direita, chama só aluno 219. Nível direita, chama só aluno 219, obrigado. Espera a torre 1 no 8.6, o ajuste 1 no 0 no 5. Podia só repetir o alternado? Foi ainda, foi ainda. Gente, grato, tamo. Obrigado, aí, João, ponte pedra 2 de 2, 1 no 7, depois o Avianca, tá ó, livre. O Mísio continuar com o táxi, Juliette, portão 10, 1-0. Fala, boa tarde, Web livrou. Esse é autorizado decolagem pistão no 0, vento uma centena no 0 mais. Livre decolagem, 527. 75729 da Web, bem-vindo, prossiga via Alfa e mantendo a sua Juliette. Ok, vai seguir via Alfa, mantendo a Juliette, 5729. Qual seria o gate, você sabe? É o 2, estou com a nave da Gol, que já vai iniciar o push em alguns minutos. O 5029. Ok, obrigado. O 649, informa o tráfego.